Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o vereador, representando a Câmara Municipal, o vereador Dinho, vulgo Adeildo. Ou ao contrário, Dinho. Adeildo, Dinho. Quero cumprimentar todos os nossos secretários, em nome do chefe de gabinete, José Carlos, cumprimentar todos os secretários que estão aqui à mesa, cumprimentar todos os representantes da comunidade. Eu poderia citar um por um, mas é muito difícil lembrar, mas a gente lembra o Matias, aqui do Jardim Casqueiro, o Roxinho, do Bolsão Oiro, o Ricardo Queixão, aqui da Vila, que liderança aqui da Vila, o Dudu, que é nosso Papai Noel aqui na Vila dos Pescadores, tem vindo com as nossas crianças. Não dá para nomear a todos, mas eu quero agradecer a presença de todos aqui. Diretor de escola, o Peter. Peter, você está nessa escola? Não, Martim Afonso. Está no Martim Afonso. Aqui é a Miriam, né? Agradecer a direção da escola através da diretora dessa escola, que é a professora Miriam. E o único dado que eu acho importante deixar registrado aqui, dentro daquele filminho que nós fizemos, é que quando você tem recursos para investir, você tem um sonho para materializar, e tem um sonho para materializar, você precisa casar este recurso com esse sonho. Eu lembro que no primeiro orçamento participativo que nós realizamos, nós tínhamos casos de alunos, estudantes da cidade, que queriam uma pista de skate. E era uma prioridade para eles. Mas que eles abriram mão para creche, por exemplo, são uma prioridade. Não sei se aqui tem algum representante do da primeira reunião de orçamento participativo. E para nós, para mim, muito especialmente, foi gratificante ouvir de jovens de 17, 18, 20 anos dizendo: eu quero skate, sim. Eu quero uma pista de skate, porque não tenho lazer na minha cidade. Mas eu sei que ter o Vale Teste é a prioridade. E nós elaboramos um orçamento no ano de 2009, junto com a comunidade. E vocês podem ver a cidade que estamos juntos construindo. Quando nós assumimos o governo, aí foi colocado que tínhamos 54 milhões de dívida. Isto referente às dívidas do ano com fornecedores do ano de 2009. Porque as dívidas do município são mais de 200 milhões de reais, muito especialmente precatórios, dívidas de governos anteriores, de ações que foram tomadas de forma indevida e que o povo é que pagou e paga o preço dessas ações do passado. Foi mais de 200 milhões de reais. Em fevereiro do ano de 2009, nós tivemos um sequestro dos custos públicos de 17 milhões e 700 mil reais. Eu lembro que era em fevereiro, de novo, chovia, 2009, chovia todos os dias. Era um dia sim, outro dia também. E aí eu reclamava porque tinha buraco, as calçadas que estavam quebradas ficavam piores, o asfalto piorava a situação, as escolas tinham goteira, a creche da Ilha que ela tá, caiu o teto, a creche da Vila dos Pescadores estava paralisada há mais de 2 anos e não contava. Mas nós planejamos o que tínhamos de recurso e onde íamos investir o dinheiro público. E tudo isso foi feito com a unidade. Tem prioridades que apareceram em todas as reuniões e foi confirmado no orçamento participativo. Quer ver? Creche. Nós tínhamos 730 vagas em creche. Hoje nós temos mais do que um trio de vagas em creche. Como hoje, Fábio? Hã? Mais 1.800 vagas em creche, quando era só 730 vagas nas creches. Dessas 1.800, até o final do ano, nós teremos mais de mais escolas que nós estamos construindo. Mais 400 vagas. Fizemos parceria com escolas particulares, terminamos a creche da Vila dos Pescadores, concluímos uma creche que estava parada há 12 anos no Morro do Índio, nós levantamos a creche. Portanto, nós demos prioridade ao que foi apontado no orçamento participativo. E a educação era a prioridade. Educação era a prioridade fundamental. Porque a comunidade entendia que é cuidando da criança que a gente cuida da nossa sociedade. É cuidando lá de pequenininho. É cuidando daquela mãe que quer trabalhar, que não sabe onde deixar o filho, que não tem quem cuide em casa. E nós aumentamos em 2 anos o que não fizeram em 30 anos em número de vagas em creche. E ainda temos muito para caminhar. Uma outra questão que apareceu em todas as reuniões, de gestão participativa: a cidade tinha lazer e os jovens diziam: não tem lugar para brigar, não tem lugar para as pessoas se divertirem. E numa cidade em que as pessoas têm uma renda, não é uma renda significativa, grande parte da nossa população não tem uma renda maior do que 3 salários mínimos, e a gente não quer colocar todo mundo no ônibus, pagar passagem para você levar seus filhos, sua família, para se divertir em outra cidade. Não tinha. E aí o que nós fizemos? Colocamos a prioridade, comunidade entendeu a prioridade. E o Parque Anilinas está saindo. E lá no Anilinas tem a pista de skate, que é uma mega pista de skate para os nossos jovens. Tem teatro, cinema, espelho d'água, campo de futebol, quadra esportiva. É o maior parque público de toda a região da Baixada Santista. Não tem nenhuma outra cidade que tenha esse parque que nós estamos construindo. E pensa que foi fácil construir um parque numa cidade como essa? Foi planejamento. E fazer planejamento é difícil, porque nós tínhamos que cortar horas extras. Os funcionários públicos tiveram que ser, porque ao longo dos anos ninguém deu aumento para funcionário público, portanto eles acabaram aumentando seu salário com as extras, o que não resolveu nem a situação do funcionário e ainda endividava mais, aumentava mais a folha de pagamento, endividando mais os cofres públicos do município de Cubatão. Mas nós seguimos fazer esse planejamento e licitamos o Parque Anilinas em R$28 milhões e através de um pregão nós conseguimos o menor preço, que foi R$20 milhões. R$20 milhões. Então, gente falou assim: ah, mas 20 milhões? Eu, enquanto vereadora, vocês sabem, fiscalizava tudo com teatro, cada buraquinho dessa cidade estava lá. Eu quero que fiscalize, sim. Então, tem pessoas que se elegem na cidade como representante do povo e ficam o tempo inteiro dizendo assim: não faz nada, porque ela não fez nada, porque ela não fez nada, porque ela não tem nada, porque ela não é ruim. Não, não é ruim, boa pra cá. Mas isso é na frente da prefeita. Da prefeita não mora aqui. Porque a gente tem que ter caráter também e ética, sobretudo na política. Porque não é a política quem recebe uma aprovação da comunidade para representar o povo, tem que ter ética, tem que ter moral e tem que ter caráter. Eu estou cansada de parlamentar por saber que fica dizendo que a prefeita não mora na cidade e não tem coragem de vir numa audiência pública, de vir numa reunião de orçamento participativo e ajudar a construir a cidade. Que não querem que a cidade muda. Olha o que eles fazem com o Cubatão. Você vai licitar um parque, aquele parque que nós começamos dizendo, podíamos começar um ano antes. Mas eles vão lá para o Tribunal de Contas, diz que está errado não sei o quê. Diz que a altura tem não sei o quê. O tijolo está mais largo. Diz que tem uma 54 colunas que tem que tirar as cortinas todas. E eles estão atrapalhando as obras e dizendo: esta obra não vai sair, porque se sair, o governo é aprovado. E eles não querem o governo aprovado. É aquele pessoal que pensa assim: quanto pior, pior. Mas, gente, o parque está saindo. Juro, todas as vezes que eu passo em frente àquele parque, eu tenho vontade de chorar. Porque eu e a minha filha, que tem 30 e poucos anos, para brincar no parque. Eu assumi uma cidade com mato, buraco e tudo ainda. E quem puder que me diga qual era o prédio público que estava em pé quando ganhamos as eleições. Não tinha em pé nessa cidade. E hoje nós olhamos, olha para essa escola. ela é acolhedora. Ela recebeu toda a parte de equipamento para a elétrica, para que os alunos tenham ar condicionado em todas as salas. Todas as salas. Quem conhece a Nóbrega, a Nóbrega tem escola, tem todos os cadentes. Todas as escolas que eu experimento, o Nóbrega, o Lorena, o Lorena, o João Ramalho, lá na Vila Esperança, em Itália, tem dois parentes, dois andares, e tem um novo amor para os nossos alunos. Enquanto a escola pública do nosso país tem um elevador, só incubador. Então vamos parar de deixar as pessoas falarem mal da nossa cidade e dizer que Cubatão é assim, que Cubatão pode tudo, que Cubatão pode não sei o quê. Não. Cubatão hoje é uma cidade que é exemplo. E isso tudo só é possível com o orçamento. No ano passado, nós fizemos um orçamento, o primeiro ano de governo, a nossa prioridade era o transporte público. Lembram dos ônibus? Não tinha acessibilidade. Ônibus velho da Piracicabana. Os trabalhadores eram de fora, não eram da cidade. Não tinha cobrador. O primeiro ano de governo foi marcado como prioridade. Melhorar o transporte público do município de Cubatão. E hoje nós temos o melhor transporte público de toda a região da Baixada Santista. O segundo ano de governo foi marcado pela política de educação, que é a política mais audaciosa, mais ousada, que qualquer município na região e neste país já implementou. E olha que quando começou assim, aqueles vereadores que não aparecem e ficam contando mentira, eles diziam assim: olha lá, a prefeita está gastando dinheiro para criar muro. Olha lá, está criando muro lá, botando gás, olha lá. Tem agora, né? Agora eles têm que engolir. Porque não é grátis, é gadinho. Não é prisão, é ventilação dentro da escola. As crianças olham para a rua e vê gente. As pessoas fora olham para dentro e vê gente. E o ar circula. Porque nenhum de nós, que é mãe, que é pai, que é avô, que é filho, nenhum de nós acredita que é aumentando o número de escola que nós vamos resolver o problema de segurança pública. Porque quando eu estudava, eu estava conversando aqui com a Aline, que a gente estudou nessa escola, nos colegas de escola. Nessa escola o muro era baixinho. Aí as pessoas foram aumentando o muro, foram aumentando o muro, foram aumentando o muro. Aí as escolas foram ficando abafadas. E a violência diminuiu, gente? Não. A violência não diminuiu. A violência não diminuiu aumentando o muro, porque o aluno se sente prisioneiro dentro de uma escola. E nós temos um governo que pega acima de tudo a transparência e a liberdade. Então foi só o muro que nós quebramos. Nós quebramos paradigmas, quebramos tabus. E aí foi só isso? Foi o elevador, foi o gradil, foram as quadras pertas, foi o notebook para os professores, 100% deles têm. E até o final deste ano, 22 mil alunos terão netbook, né, professor Fabinácio? E os nossos alunos terão netbook, os 22 mil alunos. E vou dizer para vocês, não é como era. Eu tenho algumas escolas que o aluno vai e tem um computador na carteira e ele estuda, aí na hora do almoço, entra a turma da tarde, o computador está lá e usa. Aí vem o da noite e usa. Não. 22 mil alunos da nossa rede terão o seu notebook. O seu netbook. Ele vai para a casa dele. Ele vai poder mostrar para o pai dele, para a mãe, para o irmãozinho, para o coleguinha. Vai ter casa. Que se tiver 3, 4 alunos na nossa rede pública, terão 3, 4 computadores naquela casa. Que pode ser lá uma palafita pequenininha, numa casa muito boazinha, mas que as pessoas dizem, lá é meu lar, lá onde eu moro. E lá tem computador e tem wireless para acessar a internet. E isso na cidade do Batom. Isso é uma conquista. Como professora, como educadora, como mãe, isso é um orgulho imenso. Só isso já valeu a pena esse mandato. Só isso já valeu a pena minha passagem pela vida pública. Porque não é fácil ser prefeita, não, gente. É difícil. É difícil. Quando chove é com a prefeita, se faz sol também é. Fora um monte de mentira que um monte de gente inventa. E a gente fica aborrecido, né? Porque a gente se dedica para construir uma cidade melhor. Mas vendo escolas com ar-condicionado. Eu tenho até um pai, que costumo dizer que encontrei o pai, é de um filho estudar no Anchieta, lá no Jardim Costa Silva. Ele me encontrou na aula perto da feira, falou: prefeita, a senhora está muito ar-condicionado. Eu falei: mas o que foi que aconteceu agora? Ele falou: prefeita. Meu filho chega em casa e fica assim: ai, calor, tá na escola fresquinha, que tá um calor, prefeito. Aí eu falei: tá vendo? Por quê? Porque na casa ele não tem ar-condicionado, não tem condição de ter, e ele tem na escola. Mas a escola é um lugar onde todos têm que ser igual. É a escola e a educação que torna todo cidadão igual. O pobre, o rico, todo mundo, todos tendo a mesma condição. Quem vai avançar mais e quem vai avançar menos é por conta de cada um. Mas todos têm que ter a mesma oportunidade na vida. E uma escola de qualidade é dar a mesma oportunidade na vida. Quero aproveitar para dizer que nós estamos discutindo o plano de cargos e salários dos funcionários públicos e que os professores cobram melhoria de salários. E nós entendemos que devemos sempre valorizar os professores e os funcionários públicos. Mas também não podemos esquecer que não se pode um professor, alguém da educação, fazer uma campanha por salários quando nós temos uma cidade para arrumar. E os professores do Batão são os mais bem pagos de toda a Baixada Santista e do Brasil. Portanto, eu acho que tem que dar uma hora em que o próprio educador tem que dizer: espera um pouquinho, eu tenho que esperar, porque a cidade tem que mudar. Tem que botar a mão no coração e parar de ficar aí incentivando greve na educação com um salário por 40 horas de um professor em Cubão, chega a quase R$4.000 e ainda com benefícios e mais cartão de serviço. Em lugar nenhum é assim. E pensem que eu vou ficar calada, não, vou parar você. Vou para a rua e vou falar quanto ganha um professor que está reclamando de melhorias de salário e fazendo piquete aqui em Cubatão. É hora de olhar para o povo da nossa cidade. É hora de olhar para o cara que trabalha na garagem e ganha R$900. Hora para olhar para o conjunto do funcionário público e não só para o seu amigo. E eu sou professora, estou prefeita, sei quanto isso é importante. Nós estamos trabalhando para modificar toda uma herança dentro da política do funcionalismo público. Mas é preciso olhar para todo mundo. E aí tem que ter seriedade, respeito e transparência, porque as pessoas precisam saber disso. Então, mudamos a escola como prioridade no ano de 2010. Aí, qual é a prioridade no ano de 2011, que apareceu em todas as reuniões do ano passado, e nós destinamos um aumento de 87 milhões de reais para investimento neste ano? Obras. Então, este ano é parque, praça, iluminação pura. Por exemplo, aqui tem muita gente do Casqueiro. Eu recebi, acho que a semana passada, ou a outra, acho que foi semana passada, Comissão de Moradores e Reclamando da Segurança Pública. Mas é preciso que a comunidade se organize mesmo, e eu parabenizei essa comissão, por ir para a rua e cobrar segurança pública. Está correto? Mas as mesmas pessoas que vão para a rua falar de segurança pública têm que dizer de quem está cobrando. Porque nós do município estamos tirando dinheiro que podia para arrumar as praças, que podia ser para criar mais cursos, que podia ser para capacitar mais jovens, para pagar gasolina, viatura, corpo de bombeiro, comida, aluguel, imóveis. E o Estado? Estado por quê? O que o Estado dá para Cubatão? Para nada. A luz eles dão para Santos, o nome para atendimento hospitalar vai para Santos, vai para São Vicente. O que vem para Cubatão? Mas nós investimos em segurança pública quando nós pavimentamos as ruas, é segurança pública. Quando nós iluminamos as nossas ruas e nós investimos muito e iluminação pública. Nas áreas públicas do município, a marginal aqui do Jardim Casqueiro, lembra a penumbra que era? Viram como parece uma árvore de Natal? Mas a prefeita está sendo processada porque iluminou aquilo ali. Por aí. A CPFL dizia que a município tinha que comandar a proteção, e convias com a CPFL, que tem que colocar proteção, há uma rodovia, entendo que a própria Vias é que deveria, e na briga toda eles queriam até tirar os postes de lá. Mas nós iluminamos. Iluminamos até a área do Bolsão, iluminamos todo o caminho da Ilha Caraguatá, trocamos várias lâmpadas. Que cidade escura? Eu não penso que essa cidade é tão escura, essas lâmpadas amarelas, não é muito agado? É que na época do apagão, o prefeito anterior, para contribuir com a economia do apagão e economizar energia, ele mandou trocar todas as lâmpadas e diminuir a voltagem, né? E a potência das lâmpadas foi reduzida. Só que ele trocou, não só a lâmpada, ele trocou também o... Como é que é o nome? A luminária. É a luminária e a lâmpada. Então, imagina, para eu trocar todas as lâmpadas, eu tenho que trocar todas as luminárias da cidade inteira. Mas nós estamos mudando. Nossas praças estão... São 14 praças já limpas. É, nós temos uma praça que é a praça Frei Damião, em que moravam moradores de rua na praça. E nós tínhamos muita dificuldade de limpar a praça. E a comunidade reclamava porque o morador de rua ficava ali, dormia na praça. Nós conseguimos tirar, mas eles voltavam. A Karina fez um trabalho, a Karina é nossa secretária de promoção social. Sabe quem cuidou da praça Frei Damião? Ela está limpinha, pintadinha, maravilhosa, iluminada. Os próprios moradores de rua. Eles não estão mais lá e eles cuidaram da praça. Gente, isto é governar com carinho para um povo sofrido que é o nosso povo. Então, quando eles olham para a praça, que eles mesmos cuidaram, eles mesmos limparam, pintaram, ajudaram a construir, eles cuidam da praça. E hoje a praça está toda arrumadinha. São 14 praças arrumadas. E isso é segurança pública. Investimento em segurança pública. Quando nós ajudamos em vários equipamentos, até ventilador, tudo que você pode imaginar, a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiros, nós estamos fazendo. Agora, o objetivo da polícia militar é a restabilidade do Estado. E nós temos que cobrar do Estado. Porque para colocar em pé a grande, você entra ali na imigrante, você tem policiamento para as calçadas. Nós não queremos também uma política de polícia no nosso município. Nós queremos uma cidade que as pessoas possam caminhar na cidade, em que as praças possam ser ocupadas pelo povo. E à medida que as praças são ocupadas, a cidade é uma cidade mais segura. Não precisa dar policiamento. Mas quem defende o aumento do efetivo e quem tem que cumprir a determinação de cota efetiva da Polícia Militar é o governo do Estado de São Paulo e não o município de Cubatão. Cada um faz a sua parte, certo? E nós estamos fazendo nossa, cuidando da nossa cidade. E hoje, para encerrar, nós precisamos ouvir vocês. O dinheiro público é o dinheiro do povo da nossa cidade. Quais são as prioridades agora, para o próximo ano, para o ano 2011? Porque se antes aparecia a prioridade melhorar as escolas, agora não vai aparecer, porque as escolas estão maravilhosas. Se antes aparecia reformar o Parque Anilinas, agora não vai aparecer, porque o Parque Anilinas já é um outro parque. Parte dele vai ser entregue agora esse ano. Se antes aparecia melhor transporte, não vai aparecer. Vão aparecer novas demandas. E essas novas demandas, onde gastar dinheiro, vem de vocês. Agora, uma coisa é certa. Tudo na história de Cubatão, o povo viu o dinheiro do município sendo utilizado, de fato, para mudar e melhorar a cidade. Hoje as pessoas veem. Podem questionar uma coisa, questionar outra, mas o povo está vendo que tem uma cidade sendo construída com carinho, com amor, respeito, seriedade, como nunca houve antes na história da nossa cidade. E eu falo isso porque, a despeito de algumas pessoas que dizem, eu continuo morando no mesmo bairro, mesma cidade, e é aqui que eu vivo, é aqui que eu construí minha família, é aqui que minhas filhas moram e é aqui a cidade que eu vou ficar até o fim da minha vida. Então eu vou continuar morando aqui e vamos construir uma cidade cada vez melhor, utilizando o que a gente tem de mais sagrado, que é respeito pela vida humana. Quando vocês viram aquele videozinho, viu que o menino queria um tênis novo, o outro queria não sei o quê, então também não é assim. Às vezes o filho com uma calça jeans nova, o outro quer não sei o quê, mas você tem uma televisão, você tem que comprar uma televisão nova. Então quem vai decidir gastar o dinheiro de Cubatão é o povo de Cubatão. E quem está construindo esta nossa cidade com respeito, com ética, com seriedade, são vocês. Cobrando com respeito, com seriedade e principalmente participando da construção da nossa cidade, que é o que vocês fazem hoje, numa noite de segunda-feira, deixando a novela em casa e sentando no calor humano, com outras pessoas, com sentimento humano, para discutir o que é melhor para todos nós. Muito obrigada, boa reunião para todos nós.